meus pés no chão, enxergo na escuridão. Peço sua autorização pra invadir sua audição. Ritmo, poesia, formando a composição. Minhas rimas são resultados da minha dedicação. A tinta da caneta aquece, alcançando ebulição. São momentos de preparação da boa alimentação. É a dieta pra manter minha nutrição. É o colírio que alivia e purifica minha visão. Me acompanha na viagem, a bagagem que carrego no busão. Dou asas à imaginação. Cumprimento irmã, irmão. Ligo o mic passando de mão em mão. Te empresto minha canção, mas com uma condição: que aguarde as sete chaves no fundo do coração. Então, escute, estude bem a lição, ame sua missão. Mergulhe nas águas divinas, alcance a purificação. Nem sempre tem café quente, bolo fofo na recepção. Seja bem-vindo a outra dimensão. Seja bem-vindo, irmão.